Está no ar. Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Mérito pessoal. A cada um segundo suas obras, ensinou o mestre de Nazaré há mais de 2000 anos. A frase sintetiza perfeitamente a lei da justiça divina do ponto de vista moral, e o homem tem recebido ao longo do tempo sempre de acordo com suas obras. Um professor de tradicional escola era o coordenador de um concurso anual. Tratava-se de eleger César, isto mesmo, o imperador romano de tantas glórias. O concurso objetivava estimular os alunos a debruçar-se de forma ímpar sobre a história romana. Ano a ano, o concurso, um verdadeiro duelo na área do conhecimento, movimentava professores, pais e alunos. César, além da toga romana, recebia a coroa de louros da vitória. Sua foto passava a figurar na ala do colégio dedicada aos Césares. O coordenador tinha em sua classe um aluno muito problemático. Indisciplinado, desordeiro, agressivo, era o terror de todos os professores. Pois o coordenador resolveu nele investir. Falou-lhe de suas potencialidades e o desafiou a ser César. O garoto pareceu se modificar. Passou a estudar, aplicando-se. Tão entusiasmado ficou que o coordenador resolveu lhe dar uma mãozinha. Emprestou-lhe um livro, sinalizando, embora sutilmente, o capítulo que ele deveria estudar. Seu desejo? Que ele ficasse entre os 3 finalistas para disputar a coroa de louros. Como ele não conseguiu a classificação, o professor favoreceu-o com uma boa nota, embora indevida, e em detrimento do verdadeiro classificado. Ninguém ficou sabendo disso, a não ser a própria consciência de quem agiu incorretamente. Mas, no teste oral perante todos, o professor percebeu que o garoto colava. Fingia pensar e consultava apontamentos que trazia presos ao braço esquerdo. E somente não venceu porque, percebendo a desonestidade, o professor lhe fez uma pergunta que não constava do capítulo específico. O tempo passou. 20 anos depois, aquele ex-aluno, agora rico industrial, pede uma revanche. Em sua propriedade, em um final de semana, reúne o velho professor, os colegas de classe e os finalistas da época da adolescência. Aqueles mesmos com os quais ele havia disputado o título de César, não alcançando êxito. Começa o interrogatório nos moldes da velha e longínqua escola. Os colegas vibram, as esposas torcem por seus maridos, as crianças por seus pais. Terá o rapaz, homem agora, se preparado de forma digna? Saberá mesmo o tema? Para a tristeza do professor, em meio à inquirição, descobre que seu protegido continuava usando de malícia e desonestidade. Através de minúsculo aparelho em seu ouvido direito, as respostas lhe estavam sendo transmitidas por alguém que ele contratara, mediante poupuda soma em dinheiro. Toda vez que desejes investir em alguém, faze-o de forma correta. Nunca prejudiques a outrem em nome dessa vontade de auxiliar. Nunca entregues prêmios, cargos e encargos imerecidos. Salutar é o investimento em quem deseja verdadeiramente crescer, melhorar, modificar-se. Bom é o investimento em amor, confiança, incentivo. Jamais o que privilegia age com parcialidade, porque então não estará auxiliando, antes prejudicando ao alvo dessas atenções. A cada um segundo as suas obras. Pense nisso. E